Nosso tema dessa noite, então, é mediunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade, porque é um assunto bastante extenso, que tem bastante informação. E quanto mais a gente procura, parece que mais vem, mais coisa tem. A gente parece que não consegue encerrar essa busca. Falando, então, de mediunidade, a gente tem alguns conceitos já formados, todos nós. Eu quero começar falando do que não é mediunidade, ou para que não serve a mediunidade. Então, a mediunidade não é um fenômeno para a gente utilizar para falar com os mortos. Não é esse o objetivo da mediunidade. E nem para a gente decidir o que fazer. O que eu devo fazer da minha vida? Será que eu devo largar um emprego e pegar outro? Será que eu devo casar? Será que eu devo... Enfim, situações da vida da gente que a gente acha, às vezes, que através desse fenômeno a gente vai obter as respostas. As respostas são nossas. Nós temos cada um o livre-arbítrio para decidir o que nós vamos fazer. Senão seria muito fácil, né? A gente colocaria a responsabilidade em cima dos demais. Então, a mediunidade também não é para a gente ter sorte, para a gente conseguir os números para ganhar a loteria. A gente até tenta, mas não é esse o objetivo. A mediunidade não é um dom que aqueles que possuem são os iluminados, e também não é um castigo que aqueles que têm parece que sofrem os efeitos de carregarem esse fenômeno. A mediunidade não faz milagres e não dá poderes especiais a quem tem mediunidade. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Então, o que é mediunidade? É um intercâmbio entre esses dois mundos, a gente poderia dizer. O mundo material, onde nós estamos, e o mundo espiritual. É uma ferramenta que nós nos utilizamos dentro do nosso processo evolutivo. Depois a gente vai ver de que forma que isso se transforma numa ferramenta. É uma sintonia, é aprendizado, é troca de experiências. Quando a gente fala troca de experiências, parece estranho, né? Porque parece que nós é que recebemos a influência, recebemos a informação, mas na verdade nós também passamos informação através da experiência que nós temos, através da nossa própria conduta. É capacidade que se tem, mas que se aperfeiçoa através do exercício e do esforço moral. Essa frase é interessante, porque a mediunidade nós podemos ter ela bastante aflorada ou não. Mas é através do exercício dessa capacidade é que nós vamos torná-la adequada. E o esforço moral, como foi dito, é fundamental para que ela seja bem utilizada, bem canalizada, nesse intercâmbio entre os dois mundos. Então, a gente até separou algumas perguntas para a gente, obviamente, ter as respostas sobre o que é mediunidade. Então, a primeira, todos os encarnados possuem mediunidade? A gente até já falou disso em outras vezes, né? Sim, todos temos essa capacidade. Mas a gente, às vezes, não reconhece, porque nós entendemos, muitas vezes, como mediunidade, aqueles efeitos fenomênicos, efeitos de falar, de escrever, de pintar, como tem os quadros nas paredes. Porém, dentro da própria origem do termo, a gente vai ver que mediunidade, ela se dá através de várias formas, através dos sonhos, através das intuições, das premonições e dessas outras que eu falei. Então é bastante amplo. E aí a gente percebe que sim, todos nós temos algum grau de mediunidade. Quando a gente busca através da oração, o que, que a gente faz? A gente está fazendo um intercâmbio com o lado espiritual. Quando a gente busca através daquele santo que a gente tem como devoto, quando a gente busca através de uma conversa mesmo com um familiar, mesmo que a gente não escute a resposta dele, mas nós estamos nos dirigindo para ele, nós estamos provocando um intercâmbio. Então, é interessante para a gente desmistificar aquela coisa de misteriosa que muitas vezes se fala sobre mediunidade. Existe algum tipo de mediunidade melhor do que outra? Eu citei alguns, né? Será que algum desses é superior ao outro? E a resposta é não, né? Na verdade, a questão é o uso que se dá, a forma como se apresenta, mas a canalização que se dá a essa capacidade que nós temos. Então, nós podemos, quando acordamos, nos lembrar de um sonho e isso repercutir durante o nosso dia, nos deixar mais alerta para algumas situações. Nós podemos ter uma mediunidade bastante aflorada, como o exemplo do Chico Xavier, que através desse canal ele escreveu centenas de livros. São várias formas. Não significa que seja mais ou menos importante, mas, em si, é o canal, é a mensagem que se passa, que é o que se deve analisar. A seguinte, ela é quase complementar, né? O médium que apresenta uma mediunidade bastante aflorada, ele é melhor que aqueles que muitas vezes não têm essa mediunidade fenomênica? Então a resposta é a mesma de antes, né? Não é a capacidade aflorada, mas é aquilo que a gente realmente produz, aquilo que realmente a gente faz com aquilo que a gente tem. Todos nós temos olhos, mas muitas vezes nós conseguimos ver coisas diferentes. Então, está muito dentro da capacidade além do dom. E quem é um bom médium? Será que é aquele, então, voltando até, só que de uma outra forma, a pergunta, o bom médium é aquele, então, que, de repente, psicografa? É aquele que pinta? Quem é o bom médium? E antes que a gente pense, né? O bom médium é aquele que tem qualidades morais elevadas. De novo, a gente volta à questão da moral. Porque ele precisa disso para transmitir a informação que ele está recebendo, que ele seja um canal fiel à informação que ele está recebendo. Porém, ele deve observar que tipo de informação e, muitas vezes, filtrar. Porque eu não quero me adiantar na pergunta, mas muitas vezes, aqueles espíritos que estão passando a informação, talvez eles tenham um grau moral inferior ao do médium. Ele pode estar querendo passar uma mensagem que não seja correta. E quando eu falo mensagem, significa qualquer tipo desse intercâmbio que a gente foi falando. A mediunidade é exclusiva do espiritismo? Porque parece que a gente ouve falar muito dentro das casas espíritas de mediunidade. De repente, em outros centros religiosos, a gente não fale tanto, né? E a resposta já foi dada bem no início, né? Não, né? Talvez a forma, essas mediunidades que são trabalhadas aqui dentro, elas sejam mais restritas, não só ao espiritismo, mas alguns outros que trabalham dessa forma, mas elas não são exclusivas. Todos os espíritos podem se comunicar? Assim como todos os encarnados podem servir de veículo, todos os espíritos também podem se comunicar. A questão é, muitas vezes, encontrar o canal que possa transmitir aquilo que ele está querendo informar. Um bom espírito, muitas vezes, um espírito iluminado, de repente não encontra um canal necessário para passar a informação. A informação, às vezes, escrita, a informação falada. Então, muitas vezes, a questão vem de outra forma ou numa distância bem maior. E todas as comunicações mediúnicas, elas são de boa fé? Também já foi falado isso na questão da moralidade do próprio espírito que transmite, né? Muitas vezes ele pode querer se passar por um espírito de nome, para que ele seja aceito, para que a informação dele seja passada, porque nem todas as mediunidades, elas têm a sensibilidade possível de detectar quem está transmitindo. Então a gente pode acabar sendo alvo, muitas vezes, pelo nome que é utilizado, de uma mensagem falsa. É por isso que, mais importante do que quem está passando, quem está recebendo, dos títulos, dos dois lados, é o conteúdo. É o conteúdo que deve ser analisado para ver se aquilo que está sendo falado, está sendo transmitido, realmente tem sentido, tem valor. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, a gente cansa de ouvir informações sobre o final do mundo. Ah, o mundo vai acabar, o mundo isso, o mundo, né? Será que, de repente, é verdade? Será que um espírito elevado viria trazer, talvez, uma informação catastrófica? Qual o sentido? Qual a necessidade? Então, sem querer entrar no detalhe, a gente deve questionar, né, o que a gente está recebendo. Assim como a gente deve questionar o tipo de sonho que a gente tem. Porque o sonho, ele pode ser uma vivência espiritual durante o sono. Então, a gente pode ter uma base do que aconteceu durante aquelas horas em que nós estamos libertos do corpo. Onde que a gente foi? Se foi? O que aconteceu durante esse período? Será que, de repente, informações que chegam através de outras pessoas que dizem algumas coisas para nós, será que são verdadeiras? Será que tem algum fundamento necessário? Muitas vezes nós nos apoiamos em algumas crenças que nos tornam dependentes. Então, a ideia, eu falei que o assunto é bastante amplo, a ideia é que a gente possa buscar as informações e confrontar elas com aquilo que a gente sabe, confrontar elas através da racionalidade, da aplicação daquilo que a gente está recebendo como informação, para ver se realmente tem algum fundamento. Retorno a dizer, todos nós temos um grau de mediunidade que pode ser bem usado se a gente trabalhar na questão principalmente moral, controle individual, observar os pensamentos. Nós somos tão vulneráveis, eu diria, à questão das intuições. Se a gente não observa, a gente não sabe o que é nosso, o que não é nosso, o que é a ideia que foi sugerida. Foi falado do Espírito Protetor, o Anjo da Guarda, que nos acompanha desde o nosso nascimento. Muitas vezes nós não conseguimos dar ouvido a ele, porque nós estamos distantes em termos de ideal, daquilo que ele está tentando nos alertar, nos informar. Então, de novo, a gente volta sempre à mesma questão de nós precisamos nos conhecer cada vez mais para poder orientar o nosso caminho, a nossa caminhada, orientar para onde nós estamos realmente nos direcionando. Porque para não sermos alvo de informações equivocadas, através desse processo, nós precisamos saber ter os pés firmes, ter uma base sólida, principalmente de conhecimento e de sentimento. É isso que vai nos dar o rumo das nossas vidas.